Watch. Cê é doidinho. Oh, cê é doidinho. Fala mais nada, não. Mascarados e seus elásticos falhos! Ele não quer sangue! Ele só quer a verdade por detrás da máscara, a verdade que revela a farsa! Recabrones! O caçador de Zé Doidinho!